Localizadora na 06-3-1-2. Tente, torre 18.95. Só em Salvador, Bosch 6312, Justo no 0. Bosch 6312, bom dia, tráfego ainda não avistado, Justo no 0, no 5. Último tráfego precedeu, senhor? O tráfego precedeu, avistou aproximadamente 1.500 pés. Chame quando avistando, tem baixo travado, 6312. Sente, passando agora, externo, baixou e travou, Bosch 6312, obrigado pela informação. Assim, senhor, chame quando avistando. Ingresso 35 aprovado, ó, seu Juliette X-Ray, chama alinhado e pronto. Vistou com 1.500 também, o senhor é 6312. 6312, ciente, avistado agora o tráfego, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, 04 nós. Ele pouso no 0, o senhor é 6312. Poderia somente confirmar o POP, o azul 24299? Afirmativo, 6464 agora. Gente, Índia, ponto de espera, turno no 8395, ajuste no 095, azul 4299. Ok, Índia, ponto de espera, 1895, ajuste no 095, bom trabalho, azul 4299. Para qual dele? Lima Alfa. Lima Alfa, livre de restrições, tudo para o 100. Lima Alfa, copiou? Livre de restrições, tudo para 100. Quais as colorações, Lima Lima Alfa? Aguarde coordenação, Papa Romeu Lima, Lima Alfa. E bom dia, eu sou 4299.00 para nós. Azul 4299, alinha e mantém na pista 10, senhor. Alinha e mantém 10, azul 4299. Chinema 312 no solo aos 48. Libera a vista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121.1. Direita 2-1-1, 6-3-1-2. 4299, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 060 graus com 04 nós. Livre decolagem, não, 90, azul 4299. 109. Alfa Juliette pro 09, 6390. Alfa Tango Oscar Juliette X-Ray, autorizado a decolar pista 35, vento 060 graus com 04 nós. Romeu, Novembro, Oscar Whisky, prossiga. Está em atenção, parou na 2510 no corredor Vera Cruz para o Rio Grande do Sul. Via corredores, o 1500 pés, o ajuste no 015, confirme transponder 0112. Afirmo, 0112, a transponder segue via corredores para a regressão Salvador, 1500 pés, Novembro Oscuiz. Reporta Parito, Novembro Oscuiz. Reporta Parito, Novembro Oscuiz. Salvador em 120, décimo 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho, 42, 99. Tango Oscar, Juliette X-Ray, decolado ao 50. Chame agora o controle Salvador em 120, décimo 8, bom voo, senhor. Controle 1208, muito obrigado, bom trabalho. 40. Para o 340 no perfil azul, 4299. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, decolado da 35 na sua escuta. Tango Oscar, Juliette, X-Ray, bom dia, contato radar, saída Momo, suba para 100 sem restrições. 100 sem restrições na Momo, Oscar, Juliette, X-Ray. Prossiga. Você está mantendo 1000 pés por causa da camada que está um pouco baixa? Autorizado. 1000 pés, November of Faith. Salvador 3304 para Brasília, 360, gente daquilo. Boa. Tá 3304, Brasília, aguarda um minuto, prepara a arma ou elefa. Aguardando, obrigado. Desce para 500 pés, ajuste permanece no 05. Reportando através do parque de situação. Tango Mike, Echo, Whisky, confirme. Sou... Descer para o nível 080. Vê se mantém o 080, Mike, Echo, Echo. Controle ao Oscar Juliette X-Ray. Siga. Após bomba, é possível voar DCT ao destino? Autorizado. Muito obrigado. Patrulha Salvador, bom dia. Vou 1160, informação pelo. 160, bom dia. Senhora, identificação chegada na área e DC mantém o nível 050. 050, vou 1160. É possível voar o 369 da presente? Pensa na chegada, aguardando autorização, gol no 160. Mantenha a chegada, aguarde a autorização, obrigado. Banqueta, X-Ray, serviço radar encerrado a 2 minutos para o limite do terminal, chama Barileu, 020 decimal 1, bom voo. Vamos para a decolagem, senhor? Gente, tem livre decolagem, Proaçu, vento agora de Salvador de 060 graus com meia dúzia de nós, justo no 05, chame fora do solo, Tango Índia Bravo. O uísque confirme, manterá 500 pés? Gente, tem livre, eu tenho um tráfego agora ingressando corredores a 1000 pés. Pro uísque com 500 pés aprovado, chame fora do solo Tango, Índia Bravo. Centro Recife, em 1251, alterna 13325. Centro Recife agora em 1251, alternada no 3325, bom dia, até a próxima, 4299. Obrigado por da rotatória, reporta quando visar algum campo, Papa Romeo November, lógico, Luiz. Vai manter a proa da rotatória, o Papa Romeo November, lógico, Luiz. Porto Seguro, 3-4-0. 219-6, ciente, escute a informação do ATIS e chame solo em 1-2-1-1 para autorização, senhor. 2-1-1, estamos ciente aí da informação, quilô, obrigado. Tango Índia Bravo, eu recoordenei agora com o controle, o mesmo solicitou que o senhor fizesse Proaçu no corredor Axé, então continue Proaçu, da presente e chame cruzando o eixo da pista no 028, Tango Índia Bravo. Siga. Mantenha 080, Lima Animal. Todos está com, após cruzar o eixo da pista no zero. Posso quando visual com campo, nós vemos aerógica uísque. Nós estamos visual o November Oscar Whisky, mas gostaria de manter a frequência do controle até a rodatória, se for possível. Controle Salvador, mais para ingresso no circuito, Torre Salvador em 18.95. Ok, Torre 18.895, mais agora. Também do farol de Itapeão, senhor, confirme esse visual com o mesmo. Positivo. Quem chame quando o visual o Tango Índia Bravo. Torre Salvador, 18.95. 18.95, novembro, Alfa 2. Salvador, Mike Acosta. Mike Acosta, eu reporto um Romeo 44 voando agora na proa do farol de Itapuã, 500 pés, confirma se visual com o mesmo. Negativo, então. Beleza, decolada 190 com curva direita, código 5137 contra o N208. Sim, autorizado até o destino, Brasília, rota conforme solicitada a plano de voo, plano IFR, conforme repetitivo. Uniforme, Zulu 107. Desvio autorizado a 360, piste use a 190. Curva direita para decolagem, Arbor, Elefa. 5137, 208. Um minuto, chama na pronta, posicionamento 304. Gente, correto, chama pronto. Gol 2196, pronto, cobre. Pronto. Gol 2196, autorizado. Sierra Bravo, Papá Sierra. Via Upper Whisky 50. Restante conforme. 360 nível, Dael, Leda e deve a saída. Decolada 10 direita. Código 5141 e controle 1208. Bate autorizou com fórmula 360, decola pista 10, curva direita, saída Dael, Leda e deve. Vai Upper Whisky 50. Controle 3108, acionado 5141. Transponder gol no 2196 para puxa, acionamento gate 6. No meia dúzia tá livre, chame táxi, 2196. Obrigado, chama táxi, 2196. Dia Bravo, quando possível, estimado para o pouso. Estima o pouso aos 1309, que é o da Dia Bravo. 1309. Confirme tráfego. Milhas, 17 novembro, a 2. No 03 livre, chame táxi, 3179. Vou no 60, controle. Ah, escuta na 60. Após ITAP, vou em Serra Vitor 366 para o procedimento. Pode voar a dona agora, que vai executar o X-Ray? Afirmativo, foi dono, desce para 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. Desce 2000, voa dona com 1500, chamada estabilizada, dona 60. Primeira nave que chamou? Para pushback, acionamento da 330407. 3304, aguarda só um minuto, aeronave da Gol puxando no 612. Está automaticamente autorizado após o mesmo ou ainda vai chamar para autorização? Só um minuto. Coordenando com a equipe de solo, verifique se há possibilidade de efetuar o pushback no 07. Se tiver, está livre. Chame táxi. Ciente da 3604. Aqui é com o Oscar. Confirme esse visual com o Papá 28 Alfa agora final pista no 7. Confirma aqui, senhor. Visual com o mesmo na final para pouso. Gente, configure-se como número 2 para a final da pista 1-7 e ingresso final e chame correção e aguarde autorização, Mike Acosta. Ok, então autorizado gerar base para a final da 1-7 para o Mike Acosta. N361, controle Salvador, aciona de identificação, voe pelo, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, para 4 mil pés, vamos pelo, acionar 6-1-1. Para a situação, o senhor é o aqui, está contando com nevoeiro, porém, já estabilizado. Gente, vou conferir mais informações aqui com a torre já de passo. Obrigado, Salvador. Backtrack 44, senhor? Sou da Lata, ciente. Condições de deslizar no backtrack? Eu tenho uma aeronave agora ingressando na final da 17. Controle, Torre Salvador, Mike Echo, Oscar, final 17. Copiado, Mike Echo, Oscar, reduz, senhor, na aproximação. O Papá 28 Alfa agora já tocou o solo, efetuando o backtrack para livrar na bata. Livrar em aproximadamente mais 20 segundos. Ok, então, redorzinho e aguardando. Mike Echo. De November Alfa, parte 4, acionamento aprovado, chame táxi. Boa, bom dia, Rochanel, é 312, informação pela. É 312, aguarda um minuto, cobra. 312. Whisky, estacionar frequência livre, bom descanso, senhor. Mike Echo Oscar, pouso autorizado, pista no 7, vento 040 graus com 05 nós. Grato, autorizado para o Mike Echo Oscar. Tango Juliette Bravo Delta, o solo? Não tô conseguindo encontrar o plano de voo. Poderia me dizer para qual horário e qual localidade? Papa Tango Oscar Juliette X-Ray, afastado 41 milhas, noroeste do Zé Salvador, mantém nível 100, serviço radar terminado, para informação de voo e alerta. Chame Centro Recife em 1288, alterno 35.3. Olá, Oscar, ciente, considere seu solo ao 07, ao estacionar frequência livre, Mike, é Oscar, bom descanso. Tango, Índia Bravo, ciente, frequência livre. Obrigado, até logo. Pronto para o ataque 3304, 118, 4 horas, Galeão. Max Ray, o voo 160. Voo 160, ciente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Espera da 10, 304. Na 6312, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo Romeu Fox, via DCT Aracaju, restante conforme. Nível 350, saída Pucajama, Aracaju. Decolada 190 com curva esquerda, código 5136 e o controle no 208. Autorizado, nível 350, Aracaju, companhia plana após decolada 5130, curva esquerda, após a decolagem. Quando 3.000 transporta, quando 2.280, chamar 3.102. Vai chamar pronto, portão 09. 3.102, confere. Índia November Alpha, táxi aprovado, chama interseção. Gente, aguarda só um minuto. Juliette Bravo Delta na escuta? Juliette Bravo Delta autorizado. Serra Novembro Juliette Delta 060, nível, o código é 5145. Controle no 208, aguardando a rota e a saída. Prefeito. Oi, perdão, não copiei, veio muito baixa a transmissão, poderia repetir? Bom dia, 31, 3179.0 da 10. Copiando 3179, mantenha o quanto espera. Mantenha o quanto espera, 3179. Eco aguarda um minuto para cópia, número 2. Ok, está na frente, mantenha 0379. Piada. 1160 no solo 10, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo 121 decimal 1, chame. Livre à direita, 21, 1, obrigado. Será Momo direto, a rota será conforme plano de voo. Radial 340, 40 milhas, restante conforme. Confirma apenas para o solo, se decola da cabeceira 35, o vento é 090 graus, 5 nós. Afirmativo, a curva da 35 também é para a esquerda. O código 5145. Correto. Racionamento, táxi, decolagem, chama turno no noite decimal 95. Confirma somente o PLB. 180 graus, 059. De decolagem, táxi, 59. Estou bem com a divisão. Está de bom, e mantém o pistola zero. E mantém no zero, 296. Afirmativo, a gente estava me referindo a Salvador. Salvador, o aeródromo encontra-se sob condições de usar. Ah, muito obrigado, foi mal entendido. Obrigado, obrigado. Firme? E o 979 para o funcionamento do espaço, 3 para o posição 7. Confirmando, 981. Afirmativo, senhor. Pushback e acionamento autorizado, chame táxi Rio 989. Não, para táxi 989. Pegou 1160. 1160, Alfa Juliette portou 10. Alfa Juliette para 10, 1160. Eu falei para o Juliette, eu acho que era 1310. Controle Salvador, bom dia, 3179, cruzando 1200, nota E1. Então, 3179, contato radar, subo para o nível 320, direto Leda. 320, direto Leda, 3179. Novembro, condições de alinhar e decolagem parada? Tem decolagem parada, pista no 7, índio Novembro, alto, tem 100 graus, 059. 1219-6, o senhor está sendo preterido por mais alguns minutos devido à aeronave que precedeu a ter uma subida semelhante e a um nível inferior ao senhor. Aguarde aproximadamente mais 12 minutos para a decolagem 2196. 7-2-1-9-6. Romeu Índia November Alpha, decolado ao Zulu 4, autorizado curva à esquerda. Reporte livrando o eixo, decolagem de pista 10, Índia November Alpha. Livre curva à esquerda, vai reportar livrando o eixo da Romero Índia November Alpha. Papa-Tango Juliette Bravo Delta, alinha e mantém na pista 35, Juliette Bravo Delta. Fala, Romeu Charleco. Romeu Charleco, número 2, para quanto? Prepara para Montes Claros. É, isso aí está rodando. Provavelmente será a saída da mão. Aguarde só um minuto. Ele vai preparar a mão, Romeu Charleco. Então, 3859, autorizado Serra Bravo Charlie Tam, Curitiba, 360 nível, via Upper Zulu 21, Utig, o restante conforme. A saída será Momo, após Elefa. Decola da 190 com curva esquerda. O código é o 51146 e o controle 1208. Autorizado, Curitiba, 360, primeira via para 121, na costa do conforme. Decola pista 10, sua esquerda, na bomba elefa. Transponder 5146, controle 208, da 359. Visuais, o pés. Ajuste em Salvador 10 no 5. Confirme, vai se afastar por mais de 2,0 milhas de Salvador? Negativo, vai manter até 20 milhas, ajustado a 1015, mil pés visual, Índia November Alpha. Cliente, Índia November Alpha, na escuta do controle. Na escuta, Índia November Alpha. Salvador, Azul 4450, suspendido. 4450 da Azul, acione identificação, desça para o nível 050, vou ITAP e ajuste no 0 no 5. 050, ITAP no 0 no 5. CT Obdut, após o restante conforme. Nível 120. Saída Momo, após direto, conforme rota do plano de voo. O código será o 5157 e o controle será o 1208. Agora o controle de Salvador em 1208, tem um bom voo. 208, 296. Correto, somente confirmo o PLB e PAT. Afirmo, estou no PAT 4, 2 PLB, 5 horas de autonomia, alternando o BH. Gente, pressionamento, táxi, decolagem, chama em torno no 8 decimal 95. 1895, obrigado, banqueiro. Paulo, é o Rio 98 no ONU, com 3 a bordo, autonomia de 3,20, alternando Natal para táxi. Confirmação alternado? Natal, senhor. Decolado ao Zuno 8. Chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 308, grato, bom dia, senhor. Juliette, bravo, Delta. 3304, autorizado a decolar, testando 0, vento 1080 graus, com meia dúzia de nós. Zero decolagem, 3304, senhor. Controle, bom dia, Papatango Juliette, bravo, Delta, decolou 35, na sexta. Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar, voo para o nível 0620. Vila. 0620, solicita da presente, módica plano. Prosseguir visual, nível 045, estima Feira de Santana, 1242. Frente, plano modificado 1218, submantenha nível 045, foi direto Feira. Direto Feira 045, grato Brandão. Salvador, Papatama, Rodeo Tchaleco. Meu Tchaleco, livre acionamento, chame táxi. Acionar quando pronto, reporte Tchaleco. 13304, decolado zona 8, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Moto 8, obrigado, bom trabalho. Romeu Charlie, Romeu Charlie, Romeu Charlie. Rio 98, 1-1, pista no 0, pronto. Rio 98, 1-1, alinha e mantém na pista no 0.

Já após decolagem, pista no 7, curva à direita, tem táxi aprovado. Chama interseção Romeu Tchaleco. Silêncio, após a decolagem, vai curvar à direita, Arbo vai informar na intersecção para Romeu Tchaleco. 98 no 1, decolando os 2-1, chama agora o controle Salvador em 1-2-0-8, tenha um bom voo, senhor. 1-2-0-8, muito obrigado, bom final de semana. Igualmente. Morreu, Xenar 63, 1-1, estabilizado, alma está travada. Xenar 63, 1-1. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0-5, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 05963, 1-1. Tive pouso, pista no 0-3, 1-1. Momo, 0, saída Momo. 8-9. Confirmo, 9-8-9. E o 9-8-1-1, contato radar, suba para o nível 390, saída Momo, após 2.000 pés, voo incógnito. Afirmativo, já cruzou, está cruzando 3.500 para voar código, o Rio 9-8-1-1. Voo 2-1-2-6, chame centro Recife em 1-2-5-1, alterno 1-3-3-25. 2-5-1-2-5. Romeu Tchaleco. Romeu Tchaleco, autorizado ingresso, chame ele pronto para decolagem, pista 1-7, Romeu Tchaleco. Autorizado ingresso, chame ele pronto, pista 1-7, Tchaleco. Oxenem 3-1-1, no solo 2-3, libera a pista próxima, interseção à direita, e chame solo em 1-2-1, décima 1. Voo 1184, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-5, voo 1. 3.000 pés, 1.500, 1.4. 3.000, Alfa, reporte essa da Juliette. Alfa, ZV, 3.000. Salvador, Netuno 05. Confirme? Netuno 05. Confirme, não consegui compreender. Netuno 05. Netuno 05, prossiga. Eu posso era 7105? Afirmativo, tá. Combate militar para acionamento do plano. Vou na área uma hora com 3 da borda. 4 horas de autonomia. Gente, aguarda só um minutinho que o seu plano veio errado, a gente vai checar aqui um minutinho. Alô, chefe. Poxa, minha 312 no 09 livre, chame táxi. Bordo, 4 horas e Guarulhos. Confirmando, é o Oxané 6312, autorizado, chame táxi. Da 3859, poderia repetir somente para eu ver? Eu vejo 170. 170, autorizado Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 095, tá 3859. Índia 095, no 095, grato, bom funcionamento, 3859. Oxané 6311, após a passagem do tráfego da TAN, através do 04, ingressa 02 ao portão. Tatamo Romeu Charlie Eco, decolado aos 2,6, mantendo pro até 2000 pés, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tenha um bom voo, senhor. Ciente, controle Santo 1208, mantendo pro até 2000 pés, um bom dia, bom trabalho. Noroeste do VR Salvador, tudo mantém a 4500 pés, serviço radar terminado, mas informação de voo e alerta permaneça na frequência do controle de Salvador. 045, pode permanecer na frequência e monitorar a velocidade para o hotel. Salvador 2590, enviado de descida. 2590, desce para o nível 050. 050 ou 2590. Quanto vale Salvador, bom dia, contatando o Romeu Tireco, decolou do ano 7, mantendo a parou até 2000 pés, conforme estabelecido. Capitão Romeu, Charlie Eco, mantenha a proa até 2000, após 2000 pés, voe Argo, suba para o nível 120, vigilante. Ciente, 2000, após a voa Argo, o Romeu te olha. Isso é 1208. Senhor, redução 4450 da Azul. Ciente, 4450, reporte estabilizado. Tanto 3304, chama o centro Recife 1128, decimal 8, alterno 135, decimal 3. 2288-353-3304, obrigado. Senhor Tchaleco, controle. Controle, Tchaleco. Vai ser para aerolevantamento, por favor. Tá negativo, trasladando para Curitiba. Gente. Rio 98 no 1, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 12545, alterna 12685, Rio 989. Farol de Itapuã, esperas. Correto? Reporte para acionamento Netuno 05. O ajuste é o 095. Está pronto o acionamento 05. Direcionar. O 6312 poderia só confirmar o POV? 172, ó. O 6312 autorizado via pontos, autorizado ponto esperado 1-0, Índia. Torre no noite, decimal 95, ajuste no 095. Dona. Grato, dona, o nome dela. 7 de 2 mil pés, voando a água, Romeu Tchaleco. Sim, Tenente Romeu Charlie Echo. Torem 120, decimal 8, convoco. 08, boa, 359. Conselho Salvador, boa, 03859, passando 1000 pés. 03859. Afirmo, 3759, passando agora 1100 pés. Qual saída foi paga pela torre, o 03859? Saída Momo. Afirmou uma elefa? Afirmo. É, de contato radar, subiu para nível 360. Saída Momo aguardando sua voa elefa. Saída Momo aguardando, 360, 359. Estabilizado, azul 4450. Do 4450, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Controle Romeu Tcheleco. Possível. Poderia voar direto, Monte Claro, nossa magnética ideal é 260. Gente, direto, Monte Claro, Romeu Tcheleco. Obrigado, Monte Claro, Romeu Tcheleco. Salvador, Juliette Bravo Delta, para descida. Juliette Bravo Delta, sem frequência livre da presente para descer para a altitude de tráfego de Feira de Santana e coordenar com os tráfegos locais. Ok, obrigado, bom dia, senhor. Oceania 6312, bom dia. Confirme, senhor, condições de agilizando a linha de decolagem sem parada? 312, livre alinhamento de bolagem sem parada, pista no zero, agilizando na medida do possível, vento 120 graus com 05 nós. Juno, passando nível 210. Bono 621, chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 5. 4 mil pés, 1 no 0 no 5, 3 eu vou na broa de Duna. Oi, Duna. Duna, obrigado. Zulu 2590, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 2 mil pés, 1 no 0 no 5, 2590. Possibilidade de lançamento WhatsApp, por enquanto, o 03259. Confirme. Possibilidade de WhatsApp, o 03259. Foi Elefa da presente, 03259. Muito grato, Elefa, 3259. O tráfego agora avistado, ajuste no 0 no 5. Eu tenho um Airbus da Avianca iniciando agora a rolagem em pista no 0. Continue por aproximação e informe a pista livre 4450. Romeu Charlie Echo Controle, confirme estimado quando possível para Montes Claros. Estimado agora está dando 1530, mas vai diminuir o nível lá. Gente, grata. 50, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 100 graus com 059. Autorizado pouso 4450. Canar 6312, decolado aos 33. Chame agora o controle em Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, assim, o belo que até o retorno, canavete. Estabilizou no ILS, Gol 1184. Gol 1184, complete aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. Acima, 1-8-4. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1-8-4. Finalizado o sinal do prefeito Centenete, que está 1-1-1-8-4. Bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 5, senhor. Número 2 para pouso, chame no externo. Trem baixo travado avistando no 1-1-8-4. 1-1-8-4, ótimo. 4450 no solo 34, libere a pista próxima à intersecção à direita. Chame solo em 121, décima 1. Voo 1184, confirme, avistando o trem baixo travado, senhor? Positivo, avistando baixo travado. Mil perdões, foi muito baixo, não copiei. Positivo, avistando em baixo travado, 184. Voo 1184, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus com 05 nós. Vento no 184, sim. Já está acionado, chamará com 7. Salvador, bom dia, 2772, tem a informação Kilo, autorização Porto Seguro? 2772, autorizado por Ceará Bravo Papá Sierra, via Golf 677, restante conforme. Nível 180, saída será Coral, decolada 190 com curva direita, o código é o 5173 e o controle 1208. O Azul 2772, autorizado Porto Seguro, nível 180, conforme o plano, via Golf 677. A saída é a Coral, decolando a 10 com curva direita. 5173 é o transpondo 208, controle, Azul 2772. Estabilizando no localizador o 2590 da Azul. Do 2590, complete aproximação, chame torre no 895. 895, bom dia. Cinema 3-1-2, oi, Romeu Fox 018. Muito obrigado, Romeu Fox 018, Cinema 3-1-2. São 3859, chame centro Recife em 1-2-8, decimal 8, alterno 35, decimal 3. 282-353, boa, 3859. Azul 2590, bom dia, tráfego ainda não visitado, ajuste no 015, continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Continua na aproximação, 2590. Voo 1184, no solo 38, libere a pista próxima à direita e chame solo em 121, décima 1. 211, voo 1184. Visual com campo. Correio da Interlagos, vai reportar visual com campo, índio 99. 99 grau, por favor, e rotatória, aguarde transfer. Rotatória. Olimpo 08, prossiga. Olimpo 08, que tem uma visual para o circuito de passagem de área, só com nova bordo no espaço militar para a operação. 2590, cheque trem, pouso autorizado na pista 10, vento agora de 110 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso, baixado travado 2590. 1184. O Olimpo 08, voo passagem baixa, 1000 pés após a passagem 500 pés. Com curva à direita, a espera será sobre o farol de Itapuã. O código é o 01117 e o controle 1208. Correio, curva direita, 0-1-1-7-2-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 Afirmativo. Qualquer interferência ou se precisar afastar um pouco mais, chamará o controle 1208. Ciente, o 08 confirma apenas se será o voo em formação ou a passagem baixa será com individual. Salvador, é o azul 2772. 2772, aguarde. Olhei pro 08, correto. Chama pronto para acionar. Confirmando que está autorizado, chama pronto táxi. Xané 6312, chame centro Recife em 125.45, alterno 2085. 2545, alterno 2085, Xané 6312, abraço. Boa. No 884 é o solo? Prossiga. Juliette, portão 04. Juliette pro 04, por 984. Azul 2772, livre no parte 3, chame táxi. É, o 2772, a hora que foi receber a autorização, cotejou. Eu não sei se eu copiou eu cotejando, eu confirmo. Afirmativo, 5173 código, 180 Coral da 10. Gente, obrigado, eu cortarei o 2772. Próxima direita, chame solo em 121, décima 1. 121, obrigado, bom dia. Bom dia. 590 da passagem ao Boeing da Gol na Alfa, após ingresso a parte 3, via Kilo. Alfa, parte 3, via Kilo, 2590. Papá Romeu, papá Juliette, papá, confirma intenções, voo. 2, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 075, papá, 34. 6, voo no 648, nível 090. De horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 120 para o 090, bravo 737-800. Da 1-7 com curva à direita, o código será 0121 e o controle 1208. Estou olhando o 895, ainda não. Confirma PAB e pátio, papá Juliette, papá. Eu já não lembro, não visual com o campo. Quanto táxi decolagem, chame torre no noite, decimal 95, o Agostino 095, papá Juliette, papá. Reporte que será possível algumas esperas na Rimar, uma vez que eu tenho um tráfego agora em Duna, mantendo aproximadamente 200 nós para o final pistão no zero. A toda a RBA, ciente do tráfego, ciente da possível espera em Diana Lebral. O táxi, após ingressa para o... Confirmando, fica atento ao balizador. Mantinho, está aguardando o táxi da nossa aeronave ali e aguarda o 910. Salvador, o azul 2772 para o táxi, está com 31 a bordo, 4h20, vitória.